Após uma denúncia anônima via 97, policiais do Grupo de Diligências Especiais, o GDE, da 6ª SDP, efetuaram na manhã de sexta-feira a prisão de Leandro Mendes, de 31 anos, acusado de ser o proprietário de um ponto de venda de drogas localizado na rua Marginal, Avenida Tancredo Neves, do bairro Porto Belo. Segundo a informação, a residência recebia um número alto de pessoas todos os dias e havia indícios de que seria utilizada como ponto de comércio de entorpecentes, a popular boca de fumo. Diante disso, na manhã de sexta-feira, os investigadores do GDE foram até o local e, em revista minuciosa à residência, localizaram 56 buchas de cocaína prontas para comercialização. Leandro confessou que vendia os entorpecentes, informando que seriam vendidos cada um a R$10. Na residência de Leandro Mendes foi presa também sua esposa e mais 3 adolescentes, todos encaminhados à delegacia de Polícia Civil. Leandro foi autuado pelo crime de tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, sendo que Leandro já possui 2 condenações pelo crime de homicídio, artigo 121, e roubo, artigo 157 do Código Penal. Ele foi conduzido direto à cadeia pública Laudemir Neves. Sua esposa foi liberada, pois entendeu o delegado que ela não participa do crime, e os adolescentes foram entregues ao Conselho Tutelar por estarem no local para fazer uso da droga. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.